falha nem erra. Quando entra na guerra, é só pra ganhar. Entra no mar e no fogo, pra vitória seu povo ele dá. E se preciso também, ele vai pra o deserto e faz água jorrar. Então pra que se preocupar? Se Deus é Deus e outro igual não há. Ele fere, sara, abate, humilha, exalta, pra seu povo triunfar. Creia que o teu problema é nada, que do inimigo destrói as ciladas. Se você crê, é hoje que a vitória ele vai entregar. Não é amanhã, nem depois de amanhã. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Ele faz e desfaz e torna a fazer. Se preciso faz de novo, rebole pra acontecer. Pra mostrar que ele é Deus, o impossível ele é. E especialista em fazer. Não é amanhã, nem depois de amanhã. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Ele faz o que faz e torna a fazer. Se preciso faz de novo, rebole isso acontecer. Pra mostrar que ele é Deus, o impossível ele é. E especialista em fazer. Com uma vara abriu uma pra Israel passar. Ele entrou em ação, fez com grito as muralhas irem ao chão. Esse é o Deus que você serve, não perde em questão. Ele arrebenta tudo, age na hora certa, cumpre a promessa pra você cantar. Ele é o Deus de maravilha, faz e acontece, pra seu servo abençoar. Ele fez no passado e hoje vai fazer. Vai entrar com providência, mostrar que é com você. Vai assinar teu decreto, ele é teu juiz, só é preciso ter fé. Quem ousar te tocar, destruído será. Quem tentar te humilhar, humilhado será. Pois quem brinca com fogo pode se queimar. Ele tem teu endereço, sabe o teu nome, e no tempo certo vai te exaltar. Se prepare, porque do teu banquete o teu inimigo vai participar. Ninguém vai tua vitória hoje tirar. Não tem flecha, não tem arco, Deus já sai todo embaraço. Ele vira tudo avesso, faz o fim virar começo pra você cantar. E todos vão dizer que Deus é com você. Quem te viu, quem te vê, alguém também dirá. Pois quem serve a Deus, o hino da vitória sempre vai cantar. E todos vão dizer que Deus é com você. Quem te viu, quem te vê, alguém também dirá. Pois quem serve a Deus, o hino da vitória sempre vai cantar. Sempre vai cantar, sempre vai cantar. Pois quem serve a Deus não conta mais derrota. Sempre vai cantar, sempre vai cantar, sempre vai cantar. Quem serve a Deus não conta mais derrota. Sempre vai cantar. É hoje que vem a vitória, que vem lá da glória. É hoje que maravilhas ele irá fazer. É hoje que Deus decreta que teu sonho vai acontecer. É só da glória, que da glória vem vitória. E pra receber vitória é da glória e da glória. É glória, é glória, que Deus dá vitória. Traz a bênção pra você. Não é amanhã, nem depois de amanhã. É hoje, é hoje, é hoje. Se preciso faz de novo, rebole isso acontecer. Pra mostrar que ele é Deus, o impossível ele é. E especialista em fazer. Não é amanhã, nem depois de amanhã. É hoje.